Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o Disco do Dia hoje apresenta o primeiro programa da série de dois dedicados ao álbum Jorge Degas Quarteto. Começamos com a música The Photographer, de Jorge Degas, Naja Storbjerg, Morten Oberg, Balali Degas, como praticamente todas as músicas do CD. Birthdays and spiders, weddings and cars, the girl from the next door in a tub smoking cigars, treetops and Cessna planes, eclipses of the moon, race horses and fashion girls, a play made of June. Jorge Degas há muitos anos está radicado na Dinamarca, onde tem desenvolvido uma carreira singular. Seu quarteto aqui apresentado é formado por Naja Storbjerg no canto, Morten Oberg no sax, clarinete e flauta, Balali Degas, seu filho, nas percussões e o próprio Degas, pai, no violão, no baixo e vocais. Ouça a faixa Rocket Love, mais uma assinada pelo quarteto de Jorge Degas. Your kiss goes deeper than my skin. Oh, my rocket love, you take me to the stars, and I toss my coin to say that in love with me you stay. Jorge Degas assina ainda a produção, a direção musical, os arranjos. O disco foi gravado e mixado na Dinamarca e finalizado no Rio de Janeiro. Um som muito pessoal, original, envolvente. Esse é o som do quarteto de Jorge Degas. Confira em Love is a Place Where We No Longer Live, autoria também do quarteto. Love is a place where we no longer live. Even though we really try, the more you, the more I disappear. That's a fact I can't deny. And I've been waiting, longing and hoping for time to sweep this interlude away. And in the absence, happiness has gone, left our hearts inconsolable. Ouça ainda a música Butterfly, mais uma de autoria do quarteto de Jorge Degas. Going from a black cocoon, you were flying to the moon, showing off in mine with you. You're a miracle, disco do dia hoje traz o primeiro da série de dois programas dedicados ao álbum Jorge Degas Quarteto, um disco lançado no Brasil pelo selo Fina Flor, de Rui Quaresma. Mais informações sobre o álbum em www.finaflor.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Você pode também acessar este e os programas anteriores em discododia.com. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que divido a produção com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.